explodiu e a dignidade caiu. O espírito bondoso sumiu. Quero te levar até seu passado. Vai ver, você vai ver o quanto que cê tem errado. Mesmo assim, Deus é bom, está sempre ao seu lado. Thank you, valeu mais. Era só dizer muito obrigado. Filosofia periferia. Uma janela, um negro nela. É um retrato 3x4 ampliado da realidade na favela. Ingratidão machuca o coração. Lealdade, os leais são gente de verdade, geralmente dão aula de humildade. Sonhei com Deus, você não sabe o que ele falou. Você não sabe o que ele falou. Você não sabe o que ele falou. Pediu que parasse as guerras lá no Capão. Pediu que parasse as guerras lá no Capão. Pediu simplesmente a paz e a união. Pediu simplesmente a paz e a união. Pediu o fim da inveja, a conspiração. Conspiração. Vamos celebrar a paz. A paz, a paz. E que não haja guerras nunca mais. Me disse assim, não permito arrogância nem que traia a minha confiança. Nunca te traí, nunca te abandono. Sou seu pai e seu dono, mas você é livre pra fazer o que você quiser. Toma uma, fuma todas e o tanto de mulher que você quiser. Dá uma pá de tiro, roubar, matar. Será sempre meu filho. A mesma sintonia, a mesma mente. Mais um guerreiro fortalecendo a corrente. A meta da favela é seguir em frente. Arranca a voz do peito de um poeta. Boca melancólica e discreta, porém sincera. A voz do povo em busca de socorro. Através do poeta, direto do morro. Direto, direto, direto do morro. A voz do povo em busca de socorro. Através do poeta, direto do morro. Direto do morro. Direto do morro. A voz do povo em busca de socorro. Através dos poetas, direto do morro. Direto do morro, direto do morro. Pediu que parasse as guerras lá no Capão. Pediu que parasse as guerras lá no Capão. Pediu simplesmente a paz e a união. Pediu simplesmente a paz e a união. Pediu o fim da inveja, a conspiração. Conspiração. Vamos celebrar a paz. A paz. E que não haja guerras nunca mais. A voz do povo em busca de socorro. Através do poeta, direto do morro. Direto, direto, direto do morro. A voz do povo em busca de socorro. Através do poeta, direto do morro. Direto do morro. Direto, direto, direto, direto. A voz do povo em busca de socorro. Através do poeta, direto do morro. Direto do morro. Capão.